Veloz que nem Cedex, feroz tipo T-Rex. Não vim pra esse mundo pra ser pano de chão. Enfim, seu moribundo, profano, pagão. Que é a minha, o mais profundo, cacamano, canastrão. É assim, bem lá do fundo, que vem o plano do cão. Né não, Ritintim, seu coisa ruim. Quer que eu seja o blim-blim, estar no blim-blim. Depois irá me cobrar, minha alma levar. Então virá me roubar, me matar e me zoar. O bem me quer e o mal me quer. Sabe como é? É bem por aí que é. O bem me quer e o mal me quer. É nesse naipe que é o bem me quer e o mal me quer. Um corvo, bandoleiro da sul, reviravolta mafioso, quebrando tabu, gangueira vi. Sinto muito se não gosta, joga o dado aí. E vamos ver quem ganha aposta, o Ying e o Yang. O bem e o mal, o amor e o sangue, o pacto mental. Hitler e Gandhi, o enxofre e o sal. Peraí, ou se mande pro juízo final. Soia trombeta, ou abraço capeta, esquere a treta, ou então não se meta. Quem com ferro fere, chega perto e confere. Insere mais bala no cão e desfere em quem se refere. Sem gueri, gueri, oba, oba, lero, lero. Aí, sai daqui, vai pra lá que eu não te quero. O que você me tomar, eu recupero. A dor que você me causar, eu supero. O bem me quer e o mal me quer. Sabe como é? É bem por aí que é. O bem me quer e o mal me quer. O bem me quer e o mal me quer. Sabe como é? É nesse naipe que é. O bem me quer e o mal me quer. Aê, bebê, mama na vaca, cê não quer, né? Barnabé quer dar pelé em quem puder. Igual fez o Didi com o Dedé. 666, o que anda de ré. Nunca vai ter a mim como escravo. Aqui um guerreiro, sim, sim. Um bravo, despedaço a rosa e firo o cravo. Não guardo rancor, mas a dor eu gravo. Sente a pressão, então se joga arfão do Cramunhão. Adão, seu toba. O verdadeiro caldeirão, pior que o da televisão, mas com um efeito igual ao da programação. Seja bem-vindo à nossa próxima atração, onde o maldito dá o veredito, condenação. O bem me quer e o mal me quer. Sabe como é? É bem por aí que é. O bem me quer e o mal me quer. O bem me quer e o mal me quer. Sabe como é? É nesse naipe.